Viriato 25, são as boas-vindas para a segunda das 3 horas, 10 da noite, 22, 1 da manhã. Passagem ou união de noites de segunda para terça-feira de Dodos com Fools, Animal Collective, My Girls. soltas como iniciais e boas-vindas à segunda hora de Viriato 25. Agora o regime é 22:01 da manhã. The Dodo's Fools, o tema, e My Girls para Animal Collective. Daqui a pouco surge Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão, primeira das duas rubricas desta segunda hora. Outra é, como é natural, Colher de Blues. Quanto à pitada de country music, parece-nos ter saltado definitivamente para a terceira hora, por óbvia falta de espaço. Old Jerusalem, Twice the Humbling Sun. Of the elements, you know, this is the stuff that almost certainly will make a grown man weep. And it costs some time and tears one's health and righteous soul to keep intact in the good path of the old days till the day we all must leave. And I don't know if ever there was love within our hearts, or if, on the contrary, we should have ever been apart. Gotta take a man to make it through these days like this. And you know I'm too childish, you know I'm still that kid you miss. On an inside I reside in a place that I know both of us could call home. What here is just a shadow of wherever we have been. The summer always brings on something good to those with good skin, and colors up the future of the ones who, like you, see life as a cycle. To me, most days are black and white, I can't help it anyway. I like the rising of the sun and the ending of the day. Though to most people my life may seem too gloomy, it ain't so. I have my share of light and motion, people move in, people go. A strong calling to keep it on the sunny side of life, and I live by it. The Humbling Sun, quando estamos muito perto da... estamos perto, não, estamos em cima da hora de Tirolinhas. A Tirolinhas, uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Só havia uma forma de entrar no convento de Debra Damo, alcandurado num planalto no norte da Etiópia. Subir o penhasco, de 20 metros, agarrando-me a uma corda de couro entrançado. Quando o caixão, transportando o corpo de um padre, acabou de ser puxado para o topo, foi a minha vez de subir. Baixei a corda, representando a cobra Arwë,

mais uma recuperação na noite de Viriato 25 e ao longo desta emissão segunda para terça-feira na pontinha da antena radar foram os Smashing Pumpkins e Zero. Com a Zone TV Cabo pode ouvir a radar na sua televisão. Na Powerbox carregue na tecla amarela do comando. Na Zone Box aceda à lista de rádios através da barra de programação. Se ainda não tem a Zone Box, ligue 16990. Hoje, logo após o término da nossa, ou desta emissão, íamos dizer da nossa emissão, mas queríamos dizer de Viriato 25, logo após uma recuperação para o álbum de família de Tiago Castro, apresentado ao longo da semana passada, O Monstro Precisa de Amigos, com os Ornatos Violeta. Também nas antenas, na antena de radar, bem entendido, esta semana, em palco radar, a recuperação de um concerto ao vivo em estúdio, realizado em maio, salvo erro, de 2009, após o encerramento da carreira da banda Vicious Five. Por aqui, Girls, L Hall, Rat Race. Yeah. Viriato, 25 de noite dentro, na radar, regime novo, 22, 1 da manhã, Hellhole, Rat Race, Girls, não é o caso agora, agora o assunto chama-se Levelers. Alguns anos de saudades foi o reencontro para nós, o último motivo com The Levelers, Letters from the Underground. Encontrámo-lo em 2008, o álbum era de um ano antes. What the fuck, Levelers. Take revenge upon a world. Before me now I have the final proof that the good die young and death loves you. It's the good die young and death loves you. Viriato 25, faltam uns escassos minutos para chegarmos à nossa hora da colher de blues, os levas e recuperações por aí. 3 para Letters from the Underground, The Color Well, Death Loves Youth e já a seguir Eyes Wide. Dedicatória à colher de blues e, neste caso, dedicatória também a um grande intérprete, não só dos blues, mas também do jazz, nesta altura apanhado na fase de blues preacher, James Blood Homer.

Tempos de Blues esta semana. Esta é a primeira de uma série de cinco. O convidado é James Blood, mas certos do álbum Blues Preacher, datado de 1994. Estamos, entretanto, já muito pertinho da meia-noite. É Viriato 25, Nova Toca do Lobo, na Radar até à uma da manhã. Radar, Almada, Lisboa, Cascais, 97.8. E vamos ver se esta companhia nos chega para encostarmos à meia-noite. Dava um jeitão. Mark Lanegan Band, Strange Religion. Keep tight. Can you stay here next to me? We'll just keep driving. I see a light. The Buick's a century, 73, like you. So strange religion. I get my hands on some money, mama, and it's shoddy night. Scarred my eyes. Now I know there's no easy ride. She's been the kind who would take it in stride. Some Jack of Diamonds kicked her heart around. So many times, didn't know what it felt like to be alive. Till you've been a friend of me, like nobody else could be. Keep driving. see a light. The Buick's a century, 73 like you. Some strange religion. I get my hands on some money, mama, and a shot in the hand. Stared down the past and just got my eyes. Now I know there's no easy ride. She's been the kind who would take it in stride. Radar, meia-noite. Depois do concerto ano passado em Famalicão, John Van der Slice regressa a Portugal. Woke up on the sand and... para ver e ouvir as histórias do 8º álbum, Romanian Names. Cross the palisade at the Holiday Inn. John Van der Slice, 23 de outubro no Santiago Alquimista. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro agora. Surge por aqui na Antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão. De segunda a sexta, que também dá um regime de terça a sábado, entre as 22 e a 1 da manhã. Transmissão online, www.radarlisboa.fm. Sempre que estiver curioso, consulte o blog radar.blogspot.com e escute-nos insistentemente. Feriado 25, a nova Toca do Lobo na Radar. Bem-vindos à última hora da noite. Na ponta da língua. que l'utopie est l'élément essentiel de notre intelligence. Convidados, simultaneamente trio elétrico do Ocidente, septeto acústico do Médio Oriente. O projeto chama-se L'Enfance Rouge, junta Trapani e Alk Al-Wadi. esta semana em Na Ponta da Língua, excertos do álbum L'Enfance Rouge, é o genérico que une o chamado West Mid, Middle East, Trapani e Alk Al-Wadi. Última hora de Viriato 25 aqui na pontinha da antena radar, o regime novo desde a semana passada, 22:01 da manhã, foram os certos para Na Ponta da Língua. Regresso às soltas com Sugar Ross e também British Sea Power, ainda a cumprir uma pitada de country music já a seguir, depois o Boomerang. Viriato 25 convosco até à 1 da manhã. Logo a seguir há uma revisita para o álbum de família da semana passada dos Ornatos Violeta. The man with the skull and bone. No início da década de 90, os U2 reinventaram-se. Foram para Berlim, guiados pelos produtores Daniel Lanois e Brian Eno. E inspirados pela também fase berlinense de David Bowie e pelas novas tendências musicais da época, em especial a cena Manchester, os U2 fizeram o álbum mais desafiante da carreira. Esta semana, na Radar, oportunidade para ouvir na íntegra Achtung Baby, os U2, em 1991. Álbum de família com o Tiago Castro na Antena Radar. Primeira passagem integral é quarta-feira, que vem às 14 horas. A propósito, recorda-se o álbum de família da semana passada, logo após a uma, aqui na Radar, com os Ornatos Violeta, o Monstro Precisa de Amigos, o Lusíduo também, Achtung Baby. Hey. just out of reach. Um aperitivo para a passagem integral de quarta-feira que vem com o Tiago Castro no álbum de família U2 1991. Acton Baby foi Who's Gonna Ride Your Wild Horses. Radar. Muito. Muito pertinho de entrarmos na meia hora final de hoje, a edição ou as edições de Viriato 25 Nova Toca do Lobo no Radar passaram a ter 3 horas desde a semana anterior. O regime passou a ser 22, 1 da manhã. Há ainda a cumprir 2 rubricas. Isto às vezes torna-se mais apertado do que pensávamos. Uma delas é... E quando pensávamos ter todos os ingredientes, eis que faltava uma pitada de country music.

have said from the start, you're the one rose that's left in my heart. Got no shoes, country boy, ain't got no blues. Well, you work all day while you're wanting to play in the sun and the sand with the faces tan. At the end of the day when your work is done, you ain't got nothing but fun, country boy, ain't got no wheels, country boy, you don't owe no bills. You get a wiggly worm and then you watch him squirm while you put him in a hook and you drop him in a brook. If everything's gonna turn out right, you're gonna fry fish tonight. Country boy, got a lot to lose. Country boy, I wish I was in your shoes. Got a shaggy dog, country boy, up a holler low. Well, he comes in a run when you pick up your gun and with a shell or two and your dog and you. When you get your rabbit, your skin is high. He's gonna be good fried, country boy. You got a lot to lose. Country boy, I wish I was in your shoes. A completar a pitada de blues inicial desta semana de Johnny Cash, o álbum Uncaged, aliás Unchained. Os temas foram efetivamente Rusty Cage, The One Rose, Country Boy e Memories Are Made of This. Had one stolen night of bliss. One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this. Don't forget a small moonbeam. Fold it lightly with a dream. Your lips and mine to sip the wine. Memories are made of this. Then at the wedding bell, one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. Stir carefully through the day, see how the flavor stays. These are the dreams that we will savor with his blessing. From above, serve it generously with love. One man, one wife, one love for life. Memories are made of this. Memories are made of this. Memories are made of this.

Esta semana inteira, mas de parte da semana, tal como aconteceu na sexta-feira passada, uma compilação assinada por Keith Richards dos Rolling Stones, do genérico El Razors. Já rodaram na passada sexta New York Dolls e Quiet Boys, hoje The Reels e já a seguir The Godfathers. Muito provavelmente também Tila. Na sexta-feira do final da semana passada, 15 tracks of badass rock and roll com o genérico Hellraisers e escolhidas a dedo por Keith Richards. Não admiro, portanto, que este tema de Tila, que foi durante muito tempo o líder dos Tila Gang, Talking About Keith, tenha entrado na escolha. J.D. Sun também. E se calhar ficamos mesmo com o ambiente de J.D. Sun e depois Sean Mars para encerrar a tripla hora de Viriado 25 por aqui na pontinha da Antena Radar. É o Boomerang convosco. Your chance. this frequency clear! Everything was simple, but I knew, yes I know, still I knew. Breaking time, breaking lines, growing minds. Gotta make time. Getting older don't mean it's getting better, but I know, yes I know, still I knew. Eles estão de volta e ninguém os vai conseguir controlar. Franz Ferdinand. De dezembro, Campo Pequeno. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Passado.